Como atualização gratuita para o jogo, veio o modo história cinemático intitulado A Shadow Falls. Nele, a história mostra os acontecimentos de como a Shadaloo conseguiu ativar máquinas chamadas Black Moons, que estão provocando caos no globo. Em paralelo, surgem dois grupos tentando impedi-la, ao mesmo tempo que mostra a jornada de vários personagens, como a de Nash pós-ressurreição, a procura de Rashid por uma amiga, a batalha de Ryu contra seus demônios internos e sendo assombrado por Nekali. A história como um todo é fraca, cheio de momentos bobos, lutas que duram apenas uma rodada, e algumas sequer têm impacto narrativo. Personagens que entram e saem sem qualquer interação no rumo da história, e os múltiplos núcleos que não têm muito desenvolvimento. O triste também é que o modo história não consegue aproveitar todo o elenco do jogo. Nekali é um personagem patético na história, somente obcecado por enfrentar o mais forte, e virando um monte de lama sempre que perde. Alex e Urien não fazem diferença nenhuma na história. Além de não fazer bom uso do elenco disponível na época, a história enfiava em várias batalhas personagens não jogáveis, o que faz parecer que não houve um esforço narrativo em fazer uso dos personagens que o jogador pode utilizar. Outro momento que é mostrado no modo, e é decepcionante, é o reencontro de Nash com Guile. Para colocar em contexto, Nash é a razão pela qual Guile luta contra a Shadaloo, já que ela foi responsável pela morte dele. Mas ao descobrir que Nash está vivo, a reação de Guile é essa. Apesar de ter algumas lutas que de fato sejam encheção de linguiça, os últimos momentos da história têm acontecimentos interessantes, como o resgate de Li Feng por Chun-Li das mãos de Feng, o momento em que Ryu finalmente controla seus demônios interiores e enfrenta Nekali, e o sacrifício de Nash contra Bison. Dois momentos muito bons também são os momentos pós-créditos, a revelação de que Ellen é na verdade Colleen, a assistente pessoal de Gil, o vilão principal de Street Fighter 3, o que de certa forma faz uma ponte com a história do jogo, e a luta final de Ryu contra Ken, que não é o ápice narrativo dos jogos de luta, mas é um momento muito bonito. Por mais que seja uma história fraca, considerando o esforço do time de desenvolvimento, que aparentemente nunca trabalhou no modo história de um jogo de luta antes, até pode ser considerado um resultado impressionante.